maior segredo do crente é dar glória ao nome de Jesus Cristo em qualquer circunstância. Dê glória. Ouça isso aí. Toda vez que eu dou um glória, sinto Deus abrindo portas para mim. As barreiras vão caindo, sinto logo o céu se abrindo, eu vejo assim. Muitos ficam espantados, pois não têm glorificado, vivem só a lamentar. Continuo dando glórias, recebendo as vitórias, e não paro de cantar. Eu sou crente de vitórias, sempre estou ao pé da cruz. Eu não temo nem a morte, quem me guarda é Jesus. Estou sempre abençoado, Jesus já venceu por mim. Ele gosta de louvores, e por isso eu canto assim. Se o inimigo arma ciladas, Jesus sempre me desvia, e eu tenho paz. Não contrato seguranças, é Jesus meu companheiro, ele é demais. Nas estradas quando passo, Deus me guarda, corta o laço que o inimigo vem armar. Eu dou glória, ele corre, o meu inimigo morre, e eu sigo a cantar. Eu sou crente de vitória, sempre estou ao pé da cruz. Eu não temo nem a morte, quem me guarda é Jesus. Estou sempre abençoado, Jesus já venceu por mim. Ele gosta de louvores, e por isso eu canto assim. E eu sou crente de vitória, sempre estou ao pé da cruz. Eu não temo nem a morte, quem me guarda é Jesus. Estou sempre abençoado, Jesus já venceu por mim. Ele gosta de louvores, e por isso eu canto assim.